46 direito, 219 só. 219 tá direito, confirmado. Já correção, desça 2, via 2000 pés de chegada lá. 2000 pés de costa, probabilidade voadona, 0300, 0300. Autorizado Duna, desça para 2000, ajuste 1011. Pra... 4062, táxi de Alfa, Juliette, Portão 1. Alfa, Juliette, Portão 1, 4062. LS no gol 1714. 1714 complete. Não, ele é de frente, eu estou falando 1895. 1895, boa noite. Boa noite, gol 1714, passando Ilha Serra e Baixo da Vaza. 1714, livre pouso, pista 10, o vento 120 graus, 10 nós. Livre pouso na 10, 1714. Zero autorizado sinal ILS, está 10 na sua estabilidade. Autorizado sinal ILS, X-Ray, pista 10, reporta estabilizado. Solo 4, solo 5, 3, a liberar a direita, chama 219 só. 219, 7, 4. Bom, 714, você vai no 7 Taxi Via Alfa, Juliette, Portão 8. Alfa, Juliette, Portão 11, bom, 714. Para o puxa acionamento. Para o puxa acionamento 06. 152. Aguarde o gol que irá passar a retaguarda após o mesmo estar autorizado para o feedback acionamento. Plano 3152. Após o gol, puxa aciona 3152. Zona 52 iniciando o push. Confirma, seu gol é o portão 11? 8. Martinho, gol 97 no 4. Martinho, 97 no 4. No 4, seu portão 8, tem condições de fazer o backtrack na posição e prosseguir pro 8? Ok, então, batizando a gente aqui, a gente vai fazer um 180 aqui. Completa final, Torre Salvador, 1029. 1095, obrigado. 3170. Salvador, 3170. 3170, check trem autorizado, pouso pistão no 0, vento 120 graus, 8 nós. Teve pouso no 0, trem baixo travado, 3170. Pesão 52, chega via Índia no ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 95, ajuste 1011, vamos. 285 via Índia, tá? 3290. Lante, o TAN 3152, o ponto espera da 10, desloca o tráfego da final. Tarde a passagem do tráfego, mantém a posição. 52, mantém. Eu cheguei agora no meio vermelho. Ó, o Céu no 02, autorização Campina Grande, 10 vezes. Eu no meio vermelho, para Campina Grande, Vitória a PUC, agora só está escópia. PUCA, PUCA, transição Zipar. PUCA Zipar. Sola 02, direita, 129 só. Direita, vamos lá, obrigado. Vamos para o Salvador também, 3170, taxi via Alfa Juliette, porta 612. Decolagem 3152, 120 graus, 109. Decola 04, controle 9, decimal 8. 19 e 8, obrigado, Salvador. 3152. 152, muito boa noite. Passa 1200, pés, perfil PUCA. 3152, Natal, muito boa noite. Contato radar na decolagem do voo 330. Perfil PUCA Jamaracaju. PUCA Jamaracaju, ao 330, 3152. Paulo, boa noite, 05, boa. Boa noite, 05, para Natal, prepara PUC, agora te manda, número 2. Quase. Zero. Primeira cópia? Isso. Campina Grande, 390, uniforme Zulu 10, na rua da pista 10, sai da PUCA, transição de par. Controle 199.8, transponda 5532. Autorizou 390 para Campina Grande, Netflix Zulu 10, PUCA com Zipar, recomenda 10, 198, 5032, 5532. Correto, no 606, para o feedback sonar. Tomara. 805, cópia. 805. Natal 370, uniforme Zulu 10, na cola da pista 10, saída PUCA, transição Zipar. Controle 199.8, transponda 5511. Receptor Natal, PUCA, de Pato, 010, 198, controle 5511. Corretinho para o prospeccionar. Controle Salvador, é o 3152 da ação, autorizaria a ajuda presente, senhorita, para minimizar o nosso atraso? Guarde coordenação com Recife. Direto Maceió para minimizar o atraso. Que perfeito, hein? Maceió então direto. Muito obrigado. Salvador Ground, boa noite. Portugal 024. Portugal 024. Expect Momo departure and standby at clearance. Momo standby. Gal 024. Sete zero, o 3152. 4, boa noite para Aracaju, para Parapuque, agora de cópia. Zero to four. Are you ready to copy? Go ahead, airport. Go 024. Okay, clear to Lisboa, flight level 350 via Peruisque 50. Then according to flight plan route, take off runway 10. After takeoff, left turn. The departure is Momo. And the transition, Gebit. Salvo the departure, control frequency 119.80. Squawk 5526. Portugal 024, clear Lisbon, flight level 350, approving 50, flight left route to take off 10, departure Momo, debit 19855. 5526, squawk. 5526. Alright, come back again, push back and start. Sino 4, cópia. Aracaju 230, decola da pista 1-0, sai da Puca, Jama após Jama direto. Controle 1-9-8, transponda 5530. Correto, no 7, meu caro, tinha parado para o pushback, será?

5533, copiou? Copiado, 5533. Puxa, sonamento, ação 10. Autorizado, noite 05, chame para o táxi. Chama táxi. 1805, 176, alternado, Maceió, 2 horas e 40. Pro 5, siga via Índia no ponto de espera por 18.95, PNH 1010. Índia no ponto de espera 1095, olha. Solo, eu vou no 606, com 12. No 606, agora e companhia passar a retaguarda. Após está autorizado o direcionamento. Passagem está autorizado, boa mesa feita. Eu sigo autorizado, alinhar e decolar, vento 120 graus, 12 nós. Ali decola. Decola os 29, controle 1908. 198, vão 1805. 606, demos 158. segundo circuito a bordo, 4 horas e 14, Fortaleza. 370, perfil Pucas, já muito tarde. Ok, história 370 na Pucas e Pai, com no 805. 158, 4 horas e 14, com voo. Em 1895. Torre Bruno 606, pode estar. O 806, autorizado a linha decolar, vento 100 graus, 129. Autorizado a linha decolar, 606. No qual autorizado o feedback da estação, tá? Para matar, então, tá com a parte. Para o puxo, gol 1994. O 1994 no 3. 4. Autorizado, feedback, sinalmente, no ataque. Para ataque. Boa noite, 05, Recife, nível de voo 330 pelo Santo Rio. Recido 330, gol no 805. Meia 06, decola 33, controle 1-9-8. 19, oito. Controle, boa noite, bom, 606. Bom, 606, contação da circulagem 390, perfil Cuca, Jabuticá. Transmissão aí de intensidade muito baixa, entendeu? Contato radar e o resto não deu pra copiar, não. Sobre nível de voo 390, perfil Pucas, Jamuzipá. Pucas, Zipá, 390. do Cubanco por conta da falta do inevitável funcionário da extra-aero para regular a passarela. Você pode nos ajudar? Ok, vou informar a infra-aero. Só um segundo. Obrigado. Sólogo 194 com 110 a bordo, 2 horas e 15 de autonomia, alterna Salvador. 994, no ponto de espera, chame torre em 1895, QNH 1010, por favor. 1010, 1895, 994. No 805, chame Recife, no 2685. 2685, boa noite, 05. Oi, Salvador, boa noite, voo 994, pronto. Salvador, 994, autorizado, a linha de decolar, vem turno 100 graus, 109. Além de qual, 994. Down there, Portugal 024 for push and start gate 11. Down there, Portugal 024. Wait a minute, please, Portugal 024. No 4 com os 38, quanto mais o 9 é só 8. Boa noite, voo 994, decola na escuta, Pucajamaru. Voo 994, boa noite, contato caderno de decolagem, disponível de voo 350, perfil Pucajamo Aracaju. 350, 994. Por que não que você transita, se possível, com a direto Aru, estamos com a regulamentação um pouco acima, por que você quiser colaborar? Rebate coordenação, voo 1994. Obrigado. Gol 1606, chame Recife, 12685. 2685, 606, boa noite. Boa. Gol 1994, controle. Escuta. Escuta 994. Autorizado, direto Aracaju. Aracaju 994, obrigado. Com 7 no 4, 2 horas, 5.23. 7 no 4, no ponto de táxi via Índia, no ponto de espera 2895, ajuste 1010. 1010, 295, bom, 7 no 4. Taxi approved por Gol 024, vai a Índia, until holding point, there, Tower 118, small 95, 281010. 1010, vai a Índia, holding point 10, call tower on the holding point 1895. How many people on board are there? That you have should say 232 plus 11 crew members. Total toll 243. Okay, 243. Thank you, good flight. Adeus. Autorizado, alinhar e decolar. Vento 100 graus, 10 nós, 374. Aí ele fala bom, 704. No 994, controle. Controle, boa noite, informação alfa. Gol 1896, boa noite. Dessa via para 2000 pés, ajuste 1010, chegada Mari. Chegada Mari, 2010, 1010, boa noite, informação.